importa que somos irmãos. Juntos faremos brotar a semente do amor. Juntos iremos mudar o mundo para melhor. Unidos para sempre iremos estar. Não importa o dia, não importa o lugar. Em breve estaremos para sempre unidos. Então todos juntos iremos morar naquele lar. Jamais nossa história irá terminar, porque esse dia já vai chegar. Unidos iremos, unidos iremos estar. Juntos podemos levar paz a quem sente dor. Juntos iremos mudar o mundo para melhor. Unidos para sempre iremos estar. Não importa o dia, não importa o lugar. Em breve estaremos. Já vai chegar.